amor no coração, trabalho psicológico. Mas não é fácil não, em meio à selva, no zoológico, onde a esfera tão solta e os que não são dentro da jaula, assistindo o telesangue trancado dentro de casa. Ouvido esquerdo, o anjo sopra, diz pra eu matar. No direito, o outro implora, diz pra eu me salvar. Mortes, acerto, confusão dentro do meu cérebro. O bem e o mal, o céu versus o inferno. Inevitável duelo sem alternativa pra quem cresceu fudido. Morrer pobre não vira. Constantine do gueto, a fronteira tá em sua mão. Aguenta, meter os ferro ou aborta a missão. Vai, vamos. Anjo do mal só pra alto, eles de Audi Cherokee, nós amassando barro. Só colar de diamante, de pedra preciosa, da vadia já garante uma vida maravilhosa. É foda, o mal sempre vem acompanhado, febroso, hostil, fortemente dragueado. Sem maquinado o tempo, o antes ficou pra trás. Salve sua alma agora, depois é tarde demais. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Paradoxo constante dentro da minha mente. Acreditar só na palavra ou em tupir os pentes. Cansei do sofrimento, não nasci pra ser pisado. Mais um marionete à mercê dos arrombados. Sonhando em crescer na vida apenas com trabalho. Na humilde o futuro, mas me mantendo escravo. Totalmente dependente da sua esmola. Bolsa família SUS, Enem, bolsa escola. Sonhando com amanhã na ditadura enrustida. Aos trancos e barrancos tentando viver a vida. Esperando a justiça divina na oração. Revolucionando com as próprias mãos. Bomba na prefeitura, atentado no senado. Sequestra o governador, eis nosso golpe de estado. Chumbo nos cuzão, que canta o rap inofensivo. Que pela fama sentaram no colo do inimigo. Calma, calma, segura enquanto é tempo. Que a volta do Messias trará junto o julgamento. Paz ao coração e o fim do sofrimento. Salve sua alma agora, que por enquanto ainda é tempo. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai dar um grito no portão, é a Lili que vem chegando. A minha ainda tem chão, vou ficar pela jega pensando. Compondo um som e registrando esse momento. Que nós estamos entre os 10, mas só partiu um embolamento. É foda, nego, eu penso direto, é no mundão. Do tempo que eu tô perdendo, mas podia tá em ação. Pelos palcos e de crime eu tô legal pra você ver. Pacote já não existe, só restaram os PTB. Convite é mata, as portas frias, pá de fita ilusória. Ouro de tolo não vira, não enriquece a nossa história. Vambora, só vem com o tempo, muita calma, paciência. Então não valeu de nada toda a experiência. Uma pá de bandido mal na volta me testando. Raciocínio criminal e o bicho me atentando. Vai que vai, tá caindo assim, vários caírem em cana. Fora os que tombaram desfigurado na lama. Pagando uma de bacana sem segunda opção. Linha de frente na cena, conceito entre os ladrão. Não é mole não, lamentável, né branco. Tão sabendo que é assim, então diz pra mim, que é que mudou? Vai, vai, mata, mata. Calma, calma, salve a sua alma. Vai, vai,